did let that be then. Okay, send that as well. Controle Salvador é o 35218, informação Tango. 35218, identifique, desça via chegada Mari para 2000 pés, altímetro 1012. Ajustando Mi 12, via Mari para 2000, 2 noite. Voo no 273, sube, mantém o nível 380. Motivo da restrição, tráfego à sua direita, 1 hora, 12 milhas, mesmo rumo, está mantendo uma centena, um Embraer 110 da Fosséria. Sim, parou, 380, obrigado, com 280. Zulu 90 Salvador. Tudo, senhor. Ok, 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha 55 milhas oeste no 085. Chame Recife na frequência 136.25. 136.25, valeu. Boa noite, 3858. 3858, ação de identificação, chegada Mari, desça até o nível 050, Mi 12 é o ajuste. É o 050, chegada Mari, Mi 12 é o ajuste, 3858. 3, chame agora o centro Recife na frequência 133.25. 3325, obrigado, boa noite. Boa noite, tamo bom. Obrigado. Por favor, muito boa noite, é Portugal 156 Heavy, on center 11, information Tango, to Lisboa, request any show clamp at level 350. Roger, Roger, copy. Go ahead, Portugal 156 Heavy. You are clear to Lisbon, at level 350 via P010 until Natal, then up to November 873, then according to the flight plan route, after takeoff turn the left. Departure and Zipa transition, squawk 5022, control is 119 at this moment, 25. Salvador clear, zero Portugal 156, mat level 3.0, após o 102 to Natal, upon November 873, then according with flight plan route. Departure by the left, Puka Zipa, squawk 5022, and departure frequency 119 at decimal 35, 156. Alternative report ready to push and start. Report for push and start, what's the long time? Yeah. Salvador, Papa, Charlie Maikinja, proceed. Acionamento, nível 2, 3-0 para João Pessoa. Você vai decolar no 7 ou no 0? Ou no 7. Okay, Charlie Maikinja, tá pronto a cópia? Tá pronto. João Pessoa está correto, vou nível 230, vou direto, decola da 10, da 17 com curva esquerda, vai sair da Puca, depois Jamo e depois João Aracaju. Aciona o código 5041 e o controle 19 decimal 35. Autorizado João Pessoa no 230, decola da 17 com curva esquerda, sai da Puca, depois Jamo e depois Aracaju. 041 transponder, o controle 119 decimal 10. Terceiro Puca, Jamo e Aracaju, o controle 1935. 1935, ok, já de para acionamento de táxi, vai chamar a torre, na frequência 18, esse é o aviadinho, ok? Para acionamento de táxi, é 18,6. 18,6. 18,6. Acionamento 3197, posição 7. 3197, autorizado, senhor Tais. Ah, autorizado, 3197. 3858, desça para 2000 pés, reporte localizador. É o número 2 na aproximação, 3858. Desça para localizador, 3858. Salvador, boa noite, web 5723, cruzando 220 para 150. Objeto 5723, identifique, desça via chegada Mari para 2000 pés. Ajuste de altímetro 10012, reporte localizador, é o número 3 na aproximação. Ok, 10012, confirmando para 5000, confirmo? Para 2000 pés, altímetro 10012. Ok, para 2000, 10012, descida via. Ativo, 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 100 e chame agora o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 10, 1-04. Boa noite. Olha, 3528, está no localizador visual com campo. 3528, autorizado, final ILS, chame agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 612. Chama das 8:30, boa noite. Autorizado, final ILS, reporte no localizador estabilizado. Autorizado, final ILS, reportará no localizador estabilizado, 3258. Oi, Salvador, boa noite, 352, boa noite, está 2 milhas para esse termo. Salvador, Papa Romeu, Charlie, Mike India para acionamento. Charlie, Mike India, acione para táxi. Para o táxi, fica 3197, 156 a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas de autonomia. O táxi, que eu espero, chama Torre de 8000 quando lá. Evitar esta ponta de espera, torre 186, até 3197. 528, poderia confirmar o vento? Na centena 10 nós. Centro. Salvador, tá 3603, portão 8 para o Puxa Saman. Motor de Salvador, uma boa noite, Azul 407, formação Tango, cruzando 180 ao 160. Azul 4070, acione identificação, desça via, chegada Mari para 2000 pés, altímetro 1012, número 4 na aproximação, Azul 4070. Via, chegada Mari 1012, até 2040, Tetera Azul. Bom dia. Boa noite, acione identificação. Localizador 3858, 3 milhas para marca do externo, autorizado sinal LS, tanto torre agora é o 1862. 3858. Whisky Kilo Zulu, contato radar 67 milhas nordeste de Salvador. Bateu nível 080, está sob vigilância. Kilo Zulu, reporte descida. 3080, objeto 5723, está autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Confirma para o 5723. Autorizado, final ILS, reporte no localizador estabilizado. Usaré, 5723. Controle com 884. Ou no 884, acione identificação, dessa via, chegada Mari, até 3000 pés. Ajuste altímetro no 012, ao número 4 na aproximação, reporte localizador. E a Mari até 3000 pés, chamando localizador no 014. Controle Salvador, TAN 3662, com a Tango, atingindo 90, sua escuta. Tá 3662, acione identificação, desça e mantenha 4000 pés, via chegada Mari, altímetro no 012, reporte no localizador estabilizado, número 5 na aproximação. Tá 3662, livre descida para 4000 pés, gestiona no 012, via chegada Mari, informe estabilizado, tá 3662. Salvador, tá 317, agora pronto para decolagem. 11, ready for push and stop. Aqui é o 156, stand-by, so push and start. Stand-by for push, pode ser o 156. Paulo, somente confiança para o Charlie Mike e o transponder 5041. Está correto, 5041. Grato. O Romeu no 3 da cota. Autorizado para Brasília 360, nível na posição número 7. Decola da 1-0 com curva direita na saída Gole, transição o fito. Aciona 5072 e o controle é 1-9.35. Número 3, autorizado Brasília 360, Peso Luno 7, decolagem pistão no 0 à direita, Gole o fito. 5072 o transponder, 1935 o controle. Correto, chame para o acionamento. Dá uma olhada. Autorizada a decolagem. Autorizada a decolagem, utilizando para o cruzamento do campo, já. Lima, tá 30, perdão, 3603 acionado, 140 a bordo, 4 horas e 16 de autonomia, alternando o Galeão para início de táxi. Livre táxi, até a ponte espera, chamar a torre 18.000, para pronto. Livre táxi, para cara, torre 18.000, obrigado. 219-3858, solo aos 38. 219-3858. Solo para o taxi. Pessoal, puxa, reporte para o taxi, para o 156. Tchê, vai chamar a 10935, Charlie Mike India. Muito boa noite, o 3258. 3258, táxi Alfa, chamando antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, o 3258. Controle o azul 4070, só decida manter 250, libera a restrição de táxi. Azul 4070, solicita liberação da restrição de velocidade em Itaqui. Está liberada a restrição de velocidade. O tráfego número 1 na frente está 12 milhas à frente. 4070. Gente, obrigado, 4070. Foi no tráfego, Kingé, cruzou agora o campo, prosseguindo com o Pro Nordeste, cruzando 2000. O ajuste é 1012, vento na centena, 10 nós, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem, 1012, está telefone 97, tem a nave da etiqueta. Salvador, boa noite, web 5723, estabilizado LS, baixar travado. 18.012. 8, próximo LS. Tio Web 5723, estabilizado LS, baixar travado. 5723, boa, continua a aproximação, aguardando pista livre. 7. Azul 4070, está autorizado sinal LS, reporte localizador. Autorizado, reporte final localizador 4070 azul. Tá 3603, posso estar pronto? Confirme. 3603, senhor Gatan, posso estar 10 pronto. Gente, 3603, mantém ponto zero. Mantém ponto zero, 3603. 5723, tudo autorizado na 10, uma centena, 10 nós. 7. 3197, decoladas 42, 1935, bom voo. 1935, boa noite, tá 3197. 3197 decolado. 3197, contato radar, direita pro Edael, subindo ao nível 340. Edael, direto 340, até 3197. O localizador é azul, 4070. 4 milhas para o marcador externo, autorizado no final LS, turno 18612. Azul 4070. 18612, azul 4070. Voo no 8 284, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador estabilizado. 2000, chamar a localizador estabilizado com 884. Então 3662, reduza para 210 nós e desça para 3000 pés. 2109, descida 3000 pés para 3662. Torre Salvador, uma boa noite, azul 4070. Passando Charlie Foxtrot 10. 4070, boa, quando tiver a próxima ação, aguardando pista livre. 40 pista livre, 4070. Pilos Lu, desça para 2000 pés e 12 o ajuste, aguardando a vetoração para a sinal LS. 1012 no ajuste, descendo para 2000 pés, o título de luz, informa a intenção de cancelamento quando mais próximo para todos os voos anônimos. Ciente, reporte modificação então, Zulu. Passará a luz. Taxi Alfa, Juliette, Juliette. Alfa e Juliette, 3603, após o pouso traço na curta linha mantém. Gente, após o pouso do azul na curta linha mantém 3603. Redução para 1709. 1709, 3662.